Bem-vindos a mais uma edição do NoobCast. Eu sou o Barba e eu nunca vi Star Wars clássico no cinema. Eu sou o Tias. It's a trap. Eu sou a Maia Loureiro e eu tenho um mau pressentimento sobre isso. Eu sou o Jamie Dobbin. Ruby! Meu nome é Diogo e eu não sou fã de Star Wars. Nessa edição a gente vai falar sobre Episódio 4, Uma Nova Esperança. A gente vai falar sobre as curiosidades, o processo de criação e também vamos dar as nossas opiniões sobre esse filme. Então, se você acabou de ver o episódio 7 e é novo no universo de Star Wars, escute esse podcast para entender melhor sobre o universo de Star Wars desde o começo. Remember, the Force will be with you, always. E aí, como vocês conheceram Star Wars? Vocês foram apresentados, vocês tiveram a curiosidade de ir, de assistir? Qual foi o primeiro contato de vocês com a saga? Sessão da tarde, SOS tem um louco solto no espaço. Filme com o cara do... O Rick Moranis. Que as crianças. Isso, Rick Moranis. Clássico. Ah, ele era o... Como era o nome dele no filme? Ah, sei lá, ele era o Darth Vader cabeção no filme. É, é mó bom, pô. Aí eu achei da hora, e porra... Eu não lembro disso, é uma paródia, é um filme que tem uma paródia. Tem o Yoda, tem o Tio e é um cachorrão. É louco, é louco. Uma Solo mistura com o Luke. Tem o Mel Brooks, pô. Tem o Mel Brooks, já é. É louco. A princesa Leia, ela tira o fone da cabeça. É Dark Helmet o nome dele. Dark Helmet. E a Princesa Leia, ela tem um fone mesmo, aquilo lá é um fone, o cabelo dela na verdade é um fone. É bem legal o filme. Bem bizarro deve ser, né? Ah, é da hora. Assim, Eu vi quando eu era criança, regra dos 15 anos. O Jabba é um cara de pizza. Puta, o Jabba era o Jabba o Hutt. Ele era uma pizza, cara. Jabba de Hutt. Era ótimo. Pizza Hutt. O poder da salsicha, não era? É, em vez de ser poder Jedi, era, em vez de ser força e poder Jedi, porque era o poder da salsicha. Eu assisti esse filme dublado, então ele só existe dublado pra mim. Então é o poder da salsicha. Não sei como é no original. Eu verdade. Também não sei. Mas tem no Netflix, pra quem não assistiu. É um bom filme de besteirão. Nossa, tem. Netflix, se você quiser patrocinar a gente. É, mas nesse filme. Pode pagar tempo. Não é nesse filme que tem até uma cena do Alien no filme? Tem. Ele mistura até o Saddam Hussein. Tem tudo nesse filme, cara. É uma zona. E sabe aquela primeira cena do episódio 4 que aparece a Star Destroyer, que ela vai saindo, né, pela câmera assim? Você vê que é uma nave gigante, né? Nessa paródia, demora uns 5 minutos de nave. A nave é infinita, assim, vai indo e não acaba nunca, cara. Não lembro desse filme, vou pegar pra ver. É bom, recomendo. Tem aquele cara, né, do... Do Tira lá. Tem o Leslie Nielsen, puta, é muito foda esse filme aí. É muito melhor que os besteiróis atuais, que nem... Que nem aqueles do Pânico. Né? É. Esses besteiróis novos não contam, né? A gente só ignora. E você, Tiz, como é que você conheceu Star Wars? Ah, eu conheci quando eu ouvi a rádio Jovem Pan e tinha o Mestre Fioda. É mesmo, pode crer, tinha o Mestre Fioda, é mesmo. Não, brincadeira. Eu lembro que eu era um jovem padawan. Nem sabia que era isso ainda, mas enfim. Mas você era, né? Eu fui no cinema, minha mãe me levou no cinema pra assistir o episódio 4, remasterizada. E aí foi a primeira vez que eu assisti o filme, era criança, então gostei mais por causa das navinhas e tal, assim, não entendi muito bem a história, mas foi a primeira vez que eu assisti o filme. É comer pipoca que eu tô ligado. Esse negócio de falar a versão remasterizada é uma coisa muito ampla, né? Você fala. É, a versão um monte, né? Remasterizada. Qual delas, né? É, eu não sei qual de que eu assisti. De qual ano? É, faz tempo, viu? Mas você deu sorte que você começou pelo filme certo, né? Verdade. Se você foi ver no cinema, provavelmente você viu uma das primeiras, então foi uma das melhores, né? É, mas o problema é que eu não lembro, né, como é que é. Ah, já faz no mínimo mais de 20 anos. Já, não é muito, né? Diferente do filme. Mas foi legal. E você, Mayara, como é que você conheceu a saga? Então, eu não lembro muito bem como é que eu conheci, porque eu nasci numa família nerd, e daí as coisas foram vindo até mim, né? Eu não tenho recordação exata. Sim. Foi tipo a mesma coisa com Star Trek. Só veio, só, sabe? Eu não sei. Quando eu fui ver, eu já era fã. Fluiu naturalmente, né? As coisas foram fluindo. Nasceu já assistindo. Sim. É, quando você viu, já tinha visto, né? É, quando eu vi, já tava lá. Quando eu vi, eu já era tracker. E gostava mais de Star Trek e de Star Wars. It's a trap! E você, Diogo, como você conheceu? Então, eu... A primeira vez que eu lembro de realmente assistir Star Wars sabendo o que eu tava assistindo foi quando meu pai alugou os 3 VHS de uma vez pra gente assistir antes de sair o episódio 1. Então foi, sei lá, 98, que eu sabia o que eu tava vendo, né? Mas eu já tinha assistido antes, já tinha assistido a paródia lá dos Espaço Bobo lá. Eu só não sabia exatamente o que era, né? Eu só fui saber mesmo quando meu pai alugou os 3 VHS. Falando no Espaço Bobo de novo... Sabia que o John Hurt tá no filme? Eu vi no IMDb. E ele tá fazendo o mesmo papel, entre aspas, que ele faz no Alien. É dele que sai o Alien no filme. Eu sabia que eu lembrava da cara dele, mas eu tava lembrando da cena e achando que eu tava confundindo com o próprio Alien, mas não é. O John Hurt pode morrer já, que ele já zerou a vida também. Não, mas... Não pode brincar com isso, não pode. Não pode brincar com isso 2016, não. 2016 tá foda, não, já. Não vai morrer. Porque eu quero ver mais o War Doctor. É, pô, o cara pode voltar com o War Doctor aí. 2016 já tá foda o suficiente, não fala isso não. É, não. Um monte de gente morreu já, pô. Credo, não. Como o James Dalek tinha comentado, eu e ele, a gente tinha visto essa paródia do Star Wars, né? Mas eu já, assim, eu lembro de quando eu era muito criança de ter visto Star Wars, mas eu nem sabia que eu tava vendo. Assim, eu lembro de ter visto o C-3PO e o R2 no deserto. Tipo, eu lembro uns flashes, assim. Eu nem sabia o que era. Achava legal, mas, nossa, nem tinha a mínima ideia do que era. E aí, depois, quando lançou no cinema Star Wars, eu não pude ver. Sei lá, pedi pros meus pais, eles não levaram. Eu era muito pequeno, não me levaram. E aí, como tava todo mundo falando de Star Wars, a gente foi na locadora, a gente alugou os 3 filmes, e por sorte eu assisti na ordem correta. Assisti 4, 5, 6. Assim. Mas você alugou os filmes e não sabia a ordem deles? Não sabia. Não, era amadorzão. Noob. Isso, noob. Já que estamos no Noobcast, né? Era noob total. Peguei lá e fui assistir, sem nem me preocupar, saber se tinha ordem ou não. Mas por alguma sorte aí, a força fez eu assistir 4, 5, 6 direitinho. Mas pelos nomes também, Uma Nova Esperança. Uma Nova Esperança podia ser o último. É. Podia. Mas o Retorno de Jedi pode ser o segundo. Ué. Pode ser o segundo. Pelos nomes não tem como saber, cara. Império Contra-Ataca. Podia ser o terceiro, o Império Contra-Ataca. É que eu realmente não me lembro, mas não veio escrito episódio 4, episódio 5, cara, episódio não 6. Lembro. Ah, cara, acho que não, acho que não. Acho que cara, isso virou depois. Eu não lembro. Isso assim, começou depois que teve episódio 1, que acho que começou esse negócio aí de episódio 4. Mas acho que antigamente... Não, eu sei que eles saíram como episódio 4, mas eu não sei se tava... Eu não lembro se no nome do filme, sabe? Eu não lembro se no VHS tava escrito bem grande, assim, episódio 4. Eu não me lembro. Também era muito criança. Eu sei que tava escrito porque eu procurei, mas eu não lembro se tava no nome do filme, sabe? Ou se não tava só um episódio 4 não, num cantinho qualquer. No assim. Letreiro tava, com certeza. Mas eu não lembro verdade, se na capa tava, entendeu? Também nem me atentei a isso quando era criança. Fui lá, peguei, dei sorte de assistir na ordem certa. E é isso aí, foi muito bom. E rendeu muito Lego de Star Wars, que não tinha na época. É, a gente ficava fazendo bonequinhos que a gente fazia. É, pô, foi foda. Depois aí, daí pra frente foi jogo, RPG, jogo de computador, universo expandido. Aí foi ladeira abaixo, ou ladeira acima, né? Não sei. Que não existe mais o universo expandido. Que não existe, né? Mais. Não, mas o Legends eles falaram que é. Tem bem pouca coisa, né? O selo Legends, que eles agora estão chamando o universo expandido de Legends, não é canon, mas eles falam que é assim. Você que tem que decidir no seu coração se vale ou não aquela história. Ah, vá. Você que decide. Pode ter acontecido ou não. Por isso são lendas, entendeu? If you only knew the power of the dark side. Bom, agora vamos falar um pouquinho sobre as inspirações que o George Lucas teve para o Star Wars e também dos conceitos iniciais. Lá no comecinho, quando ele teve a ideia de fazer um filme espacial, o George Lucas ele queria fazer uma refilmagem, ou um reboot, ou até mesmo continuar a saga do Flash Gordon, que era um seriado que ele gostava muito quando ele era jovem. E ele não conseguiu os direitos. Aí ele não conseguiu os direitos e falou assim, não posso filmar, então vou inventar o meu próprio Flash Gordon. Oh, eu vou fazer meu próprio parque temático com jogos e prostitutas. Na verdade, esqueça o parque. Foi lá só inventou Star Wars, né? E aí o Flash Gordon tá parado no tempo e Star Wars tá aí até hoje, né? Mas assim, muitas coisas ele pegou do próprio Flash Gordon. Como por exemplo, o letreiro inicial do Star Wars, se você comparar com o letreiro do Flash Gordon, é a mesma coisa. É a mesma inclinação, as letras passando, assim, de prefácio. E o próprio tema espacial, com coisas de nave, etc., foi muito influenciado pelo Flash Gordon. Imperador Ming? Imperador, né? É, o próprio nome Imperador, ser a figura do mal, né? O George Lucas, quando ele foi escrever Uma Nova Esperança, ele pegou um livro que se chama O Herói de Mil Faces, é isso? Sim. Sim, do Joseph Campbell. E nesse livro ele analisou vários heróis de várias mitologias diferentes. Com essa análise ele chegou na Jornada do Herói. Então a Jornada do Herói é um ciclo que a maioria dos heróis segue pra ser, tipo, bem sucedido, vai famoso na história dele e tal. E pra fazer isso. É, pra história ser boa, né? É, e o Luke segue de cabo a rabo esse ciclo direitinho, assim como a Rey também tá seguindo o ciclo bonitinho, e outros personagens famosos. É, você pode pegar qualquer história famosa, assim, e encaixar na jornada do herói. É, por exemplo, a gente pode comparar o Luke, o Frodo e o Harry Potter. Os três não têm pais, vivem com os tios, os três têm um mentor, o Gandalf, o Dumbledore e o Obi-Wan, os três recebem objetos mágicos ou sobrenaturais para a aventura, o sabre, a varinha e a ferroada. Então, se você ler esse livro e comparar com várias obras de cinema, você pode ver que a estrutura básica dos heróis é muito influenciada pelo monomito que foi descrito no Herói de Mil Faces. São elementos que todos os heróis, ou a maioria deles, têm ao longo da sua aventura. Uhum. E tipo, a gente pode ver em vários heróis e eu nunca me canso de ver. Bom, né, os heróis que eles usam alguns elementos, né? É porque a jornada do herói é tão famosa porque ela funciona. Porque ela mexe com todo mundo, não importa quem. Você consegue relacionar. Qualquer pessoa consegue relacionar com o Luke tendo que sair numa missão porque a família dele foi assassinada. Ou com o Harry Potter tendo que ir pra escola porque a família dele é uma droga. Qualquer pessoa consegue relacionar com esse tipo de coisa. Por isso que a jornada do herói é tão fácil de fazer sucesso. É, outra coisa interessante também é que, principalmente o episódio 4, Uma Nova Esperança, foi um filme que mudou muito no processo de criação. Teve vários roteiros preliminares e várias ideias assim foram descartadas e são muito diferentes do que se tornou o filme. Teve algumas versões do roteiro onde o Luke Skywalker era, na verdade, uma mulher, ia ser uma personagem feminina. Teve outras versões em que o Luke Skywalker ia ser um antigo general. Ele seria mais ou menos como é o Obi-Wan, ele seria um antigo general da Ordem Jedi. E tem outras versões ainda que seria um anão. Nossa, umas paradas assim bizarras, um anão? Sabe? Um anão. Nossa, o George Lucas, você sabe que ele tem uma meio que uma tara por anões, né? Todos os filmes Star Wars têm anões, né? Cara, imagina. Imagina o Luke sendo anão, cara, na história. Nossa, o Ewok, velho. O departamento de vai da merda na trilogia clássica era muito grande, né? Tinha muita gente ali pra falar pra ele. Vai dar merda. Eu vi uma coisa, eu não consegui confirmar se isso é verdade, mas eu vi um negócio falar que a primeira versão do há muito, muito tempo atrás, em uma galáxia muito, muito distante, manja? Uhum. Diz que a primeira versão disso daí era em, há muito, muito tempo atrás, em um futuro não tão distante. Aí alguém apontou pro George Lucas que isso não fazia o menor sentido e ele mudou. É, outra coisa que o George Lucas soube fazer muito bem foi misturar vários temas que ele gostava e que ele tinha um certo conhecimento e criar no Star Wars. Por exemplo, ele misturou o Velho Oeste, você pode ver em Tatooine, a cantina como se fosse o salão do, que a gente encontra em filmes de Velho Oeste. Você tem o tema espacial, que vem da ficção científica. Você tem a Ordem Jedi, que mistura religião, ideais de cavalaria, mistura também coisas de samurai. Então ele foi pegando várias coisas que ele achava interessante de várias outras histórias e misturou para fazer um produto novo e interessante, né? A gente não tá falando que Star Wars é ficção científica, antes que os haters comecem. Não, a gente não tá falando que é ficção científica. Não é ficção científica, mas tem muitos elementos de ficção científica. É isso que a gente quer dizer. Mas se você falar que é ficção científica, não vão gostar? Por quê? É fantasia, porque não tem... É aventura barra fantasia. Falar que é ficção científica, vai dar merda. É que nem falar que Zelda é RPG. Aí os caras que são hardcore RPG vão falar que não é, entendeu? É porque só usa o plano de fundo de espaço. Não tem... Usa a parte da ciência mesmo como embasamento. Isso, mas tem vários elementos de ficção. É isso que a gente quer dizer. É isso que a gente quer dizer, né? E... O que mais? Ah, tem aquela... Eu li um negócio interessante. Essa parte... um pouquinho sobre essa parte dos Jedi, né? O George Lucas, ele era um cara que gostava muito de cinema japonês. A Nova Esperança tem muitos elementos que coincidem com um filme do Kurosawa que chama A Fortaleza Escondida. Bom, e nesse filme, A Fortaleza Escondida, a gente está no ponto de vista... O filme é sobre o ponto de vista de dois camponeses que eles se encontram com uma princesa e um antigo samurai e eles têm que enfrentar o Shogun, o samurai que é o dono da área ali. Então você pode ver que a Nova Esperança a gente tem, no lugar dos camponeses, a gente tem os droids, que são o que tem de mais baixo na classe social, ou seja, não são nem gente, né? são coisas, são droids. Você tem a figura da princesa, que é a princesa Leia, você tem a figura do samurai, que seria o Obi-Wan. Então ele pegou vários temas. Então ele foi pegando esses elementos que ele gostava e foi transformando em coisas novas. Aí tem gente que fala, ele só copiou. Na verdade, a maioria das invenções da humanidade são coisas, são cópias. Não, mas pode ver, a maioria das invenções da humanidade são coisas que as pessoas copiam, colocam numa coisa só e melhoram um pouquinho. É dificilmente uma coisa inventada assim, do zero pro 100%, do dia pra noite. O celular, por exemplo, celular. É o telefone que ficou menor. Aí depois o celular agregou MP3 player, agregou câmera. Foi aí ficou maior de novo, né? Ficou menor, depois ficou maior. Então, ficou maior de novo. Não é que só o fato de copiar em si é ruim. Não, se você copiar e colocar uma coisa de valor, melhorar, é totalmente válido. Eu falei uma coisa da outra vez, o que que foi? Não lembro. Ah, não, eu falei que eu acho que esse conceito de copiar coisas é meio relativo, porque Harry Potter, por exemplo, tem muito pouca coisa original no Harry Potter. Mas o jeito que ela escreveu a história ficou bom, porque ela juntou um monte de coisa que todo mundo já conhecia de um jeito todo novo, assim. Ah, e muita coisa ela criou também, muitos conceitos ela criou, né? Não, pouca coisa ela inventou da cabeça dela. Pô, bastante bruxo, coisa, cara, ela pegou coisa que já existia e juntou cultura, de um jeito diferente. É enraizado já, a questão de bruxaria. Bruxo, escola da magia, um vilão malvado que quer dominar o mundo. Mas isso aí todo filme, né? Mas o esquema toda história, é você saber, né? Contar a história. Né? Você pode pegar coisas que já existiram, mas você tem que criar uma história que faça sentido, que seja bem contada. É o jeito que você junta aqueles conceitos que já existem de um jeito novo. Foi o que ela fez. A Rowling fez isso perfeito no Harry Potter. Uhum. Eu tô falando dos livros e não dos filmes, né? Ok. Mas você vê também. Aí, Mar, você não vai pegar um negócio pra você comer, não? Não, eu tenho que falar primeiro. Então fala. Mas o que você agora? Vai? Fala, manda. Na verdade, isso que eu vou falar agora eu vi recentemente, eu nem sabia. Eu vi um post em dezembro falando da arma secreta por trás de Star Wars. E daí eu achei legal esse título e fui ver. E daí eu tava vendo que muitas das coisas que aconteceram no Star Wars aconteceram por causa da mulher do George Lucas. que era a Marcia Lucas. Ah, eu vi isso aí. Que ela era editora. Ela não morreu, né? Ela é editora. Mas ela foi, né? A editora. Não, mas eu tô falando que ela não foi porque ela não morreu. Ela ainda existe. Ela ainda está entre nós. Mais uma pessoa que você quer matar. Não vou matar ninguém. Mas ela foi editora dos filmes e ela deu muitas dicas, ela deu muitas opiniões sobre o filme, né? Teve muitas coisas que o George Lucas quis tirar. E ela falou, você tá maluco de tirar isso? Tá doido? Oh, vai dar merda? Ela não participou do episódio 1, 2 e 3, então, né? Não. Porque, verdade, o Star Wars fez... O George Lucas ficou tão workaholic com o Star Wars que ele acabou colocando o casamento dele em jogo e acabou se divorciando. Então, nos episódios 4, 5 e 6, eles ainda estavam casados, então é aquela maravilha toda, e no 1, 2 e 3 não estavam mais. Não tinha o vai da merda. É verdade. Meio forçado, Jar Binks, né, velho? Se tivesse lá, merda. Porque assim, se fosse pra ele ouvir alguém, ele ouviria quem? A esposa dele, né, cara? Pô. O legal é que ele ouviu ela, mas ela tinha... Ela não tava só dando a opinião dela... em cima de qualquer coisa. Ela tinha um background, ela tinha experiência com filmes. Sim. E ela sabia o que tinha que colocar e o que não tinha. Então eles falam que ela era o coração do Star Wars. Que ela colocou coisas ela tá que... nos créditos, não? Não. Porra, que sacanagem. Pelo que eu sei, acho que ela não tá nos créditos, não. Inclusive, por isso que existe aquela máxima, né? Por trás de todo grande homem, sempre tem uma grande mulher. Essa foi boa, hein? Fizeram uma entrevista com o Mark Hamill e ele falou, que os filmes ficaram, né, foram decaindo por causa da separação. E tá aqui no IMDb, tá aqui o nome dela, Marcia Lucas. Decaindo também não, vai, Império Contra Ataca. Decaindo você fala o episódio 1, 2 e 3 ou do 4 até o 6? Não, 2 e 3, 1, 2 e 3. Ah, tá. Porque ela tava com ele até, né, durante a trilogia clássica. Inclusive, vocês sabem aquela cena que o Chewbacca, ele tá preso, se fingindo de preso, né, na Estrela da Morte? Chega um robozinho pequenininho, assim, e para na frente do Chewbacca, e o Chewbacca dá um grito, e o robozinho sai zigue-zagueando, assim. Essa cena o George Lucas queria cortar, e quem pediu pra que ele não cortasse foi a esposa dele. Então, assim, você pode ver que ela tinha um feeling, né, pra edição e pra deixar coisas que deixariam o filme melhor. Uma coisa que tipo, os filmes antigos não tem, e os, quer dizer, o episódio 1, 2, 3 não tem, e o 4, 5 e 6, por mais que o roteiro seja ruinzinho, não sei o que, o filme é bem feito. O filme, fotografia, essas coisas, o jeito de filmar, ele é bem feito. Aí o 1, 2, 3 não é. Tem coisas bem ruins nele, assim. E uma coisa que eu gostei do 7 é que qualquer crítica que você tenha da história do filme, do enredo ou qualquer coisa, o filme é muito bem feito. As cenas que o J.J. Abrams faz, elas são muito boas. O que eu achei legal é que ele pegou muitas coisas de verdadeinha, que nem foi feito na série clássica, né? Que os robozinhos eram robozinhos mesmo, sabe? Isso, ele construiu... O BB-8 existe de verdade, né? Uhum. Ele funciona, ele vai nas premieres dos filmes e tal. Eu vi uma fala do John Boyega. Uhum. Isso. Ele deu uma entrevista falando que era até difícil você esquecer que o BB-8 era, não era de verdade. Porque ele tava lá, ele ficava seguindo todo mundo, ele parava de filmar no meio das cenas. Era até difícil, assim. Ele falou que olhava pro BB-8, aí o BB-8 fazia uns barulhinhos assim, e ele, beleza, até a próxima. Que da hora. Mais uma curiosidade, agora sobre o termo Jedi. Esse termo Jedi, uma das influências que o George Lucas pegou foi também da cultura oriental. No Japão tem dois filmes de samurais, né? Os filmes de samurais, eles podem ser ambientados na época atual ou no passado. Os filmes de samurai que são na época atual se chamam Gendai Geki. E os filmes de samurai que são no passado são Jidai Geki. Então o termo Jidai que influenciou o termo Jedi. Park também. Então, outra coisa que vem da cultura oriental que o George Lucas colocou no Star Wars. E até tem... também eu vi, por exemplo, o capacete do Darth Vader, por exemplo. Sim. É meio inspirado. Sim, naquela... bem lembrado. E não é só o Darth Vader. Os rebeldes também usam o capacete parecido. Sim, é. Aquele capacete redondão em cima, assim, e aberto embaixo, né? Isso. É verdade, é. Tem muita coisa. Assim como também o Império tem muita coisa também do nazismo, né? A parte militar, os uniformes dos que tem a maior patente. Generais, né? Dos generais. Os uniformes dos generais são muito inspirados no nazismo. Inclusive o termo Stormtrooper era um grupo de soldados do partido nazista também. Então, alguns nomes ele também pegou emprestado e tal. E agora, no Despertar da Força, deixaram bem claro que a inspiração foi o nazismo, né? Com aquele discurso lá do General Hux. No episódio 4 já fala disso. No 5, escancara de vez. No 7, escancara de vez, né? No 7, falou assim, quem tava em dúvida que foi inspirado, acabou a dúvida aqui, né? Bom, agora um pouquinho sobre os personagens importantes da trilogia clássica. Qual que é o personagem preferido de vocês? Han Solo. Acho que eu também gosto do Han. Eu prefiro Han. Ah, não sei. Eu gosto do Chewbacca também. Han Solo, Chewbacca é da hora, pô. Você, Diogo? Não sei. É difícil, né? Todos são bons, né? Não, acho que todos são igualmente ruins. I find your lack of faith disturbing. Caralho, chamamos um tracker pro cast. É porque, assim, só pra explicar, eu acho que a história do Star Wars é muito boa. O roteiro do filme, não tanto. Mas os personagens são bons também. Então é difícil de escolher um personagem. O Vader, pô, o Vader é icônico. Cara, não, o Vader é um vilão foda, mas ele tem zero desenvolvimento de personagem nos três filmes, né? Tirando os 5 minutos finais. Sim, ele não deixa de ser só foda. O episódio 6 que é mais maneiro. Não, cara, não, peraí. E quando ele fala que é o pai dele, porra. No episódio 5, pô, o Vader vai matando um Imperial atrás do outro. E outra, tem uma coisa que o Vader faz que o Kylo Ren nunca vai fazer. O Vader matava os caras por teleconferência, mano. Quero ver o Kylo Ren fazer isso. O Vader tava numa nave, no espaço. O maluco tava lá em Hot. O Vader matou o cara pelo Skype, mano. Quero ver o Kylo Ren fazer isso. Quero ver. Não, beleza. Eu não quis dizer que o Vader não é um personagem foda. É, tipo, ele é um vilão muito foda. Ele é bem bom, mas... crescimento, desenvolvimento de personagem não tem nenhum, praticamente. Ele já é foda, mas, ele não tem que desenvolver, assim, já veio foda. Exato. Então, não, justamente, foda, ao contrário do Kylo no episódio 7. O Kylo, ele pode um dia ser um vilão foda, mas isso, a gente não viu isso ainda. É que o Kylo... Tem muita gente que odiou isso, né? Tem muita gente que odiou isso, mas eu curti. Se você visse um Kylo foda... aí o filme ia ser mais parecido com o episódio 4 ainda. Exato. Eu achei que ficou legal, tem que mostrar coisa diferente. Bom, mas voltando pro Vader aqui que você tinha comentado, no episódio 5, no Império Contra-Ataca, tem mais desenvolvimento do Vader, você pode ver que ele tá bem mais solto nesse filme. Sim. Do que na Nova Esperança. E participa ele bem mais também. Participa bem mais, ele faz um papel de vilão muito maior do que na Nova Esperança. A questão não é de participação, eu tô falando de desenvolvimento de personagem. Ele começa como um camponês zero à esquerda lá e acaba como um mestre Jedi. O Luke, ele tem um desenvolvimento, ele começa... O Darth Vader começa... O Darth Vader começa como um vilão foda e termina quase como um vilão foda. Ele tem um desenvolvimento de 5 minutos ali que ele decide salvar o filho dele, só. Mas você concorda mas isso que os heróis sempre têm... Mas os heróis sempre têm mais desenvolvimento que os vilões. Mas peraí, o desenvolvimento dele tá no episódio 1, 2, 3. Mas não vamos entrar nisso. Ou seja, não agora, existe, né? Então. Não vamos entrar nisso. Good work. O meu personagem preferido sempre foi o Luke. Inclusive, eu acho, assim... Eu ficava com ódio do pessoal falando... Não, o Luke agora vai estar no lado negro. O Luke vai ter morrido, que não sei o quê. Meu, o pessoal não entende a jornada do Luke. Eu já vi falando isso pra você no... Cara, Luke Lado Negro seria jogar no lixo tudo que foi a trilogia clássica. É a história de um menino que passou por uma aprovação e virou Jedi, cara. Você colocar o Luke no Lado Negro no The Force Awakens ia jogar no lixo toda essa jornada de herói. O Luke é o... Ia ficar uma repetição do Darth Vader de novo. Pô, e aí que ia repetir tudo de novo. Não, e justamente por causa do Darth Vader, sabe? Ele sabe que o pai dele foi desse jeito. Ele lutou contra o pai dele, mas o pai dele morreu por causa... Então pra quê? Por que que o pessoal tá achando que o cara ia... O Luke decidiu no episódio 6 que ele preferia morrer a se juntar ao pai dele, ao Imperador. No 5 se jogou do abismo lá, ele não sabia que ele ia ficar. Sim, mas eu tô falando no episódio 6, quando ele se entrega pro Darth Vader, ali ele já tinha decidido que ele não ia se juntar. Sim. Porque ele foi numa tentativa de redimir o pai dele, não de se entregar pro Darth Vader. Sim, sim. Ele decidiu ali, então não tinha porquê 30 anos depois ele desfazer a decisão dele. É, acho um absurdo o pessoal falar que ia achar maneiro que o Luke tivesse lá do lado. Não. Igual o Yoda, absurdo, também cara. Acho. O Yoda ia ser ridículo se fosse amigo. Não, Yoda não tem nem jeito. Bom, sempre foi o Luke, eu achei muito louco que ele voltou aí no The Force Awakens como um mestre agora. É, mas esse o episódio 7 não era sobre o Luke, né? Por isso que ele só aparece por 10 segundos. Mas ia ser. Eles tiraram o Luke da história. Eu vi várias versões do roteiro. Eu vi várias matérias que o Luke ia ter uma participação muito grande no The Force Awakens a partir da metade do filme. Tiveram que tirar o Luke, porque senão a audiência ia voltar os olhos pro Luke e não ia dar... Não dá a devida atenção pros novos personagens, exatamente. Foi então agora. Decisão, na minha aí que fui enganado, né? Porque você viu, se vocês que ouviram a versão beta do Noobcast, falei que o Luke ia participar em grande parte do filme. O cara é seu noob. Mas faz sentido essa estratégia. Não, faz sentido. Não. Mas assim, a gente foi meio enganado, porque tá lá, o Mark Hamill vai voltar, não sei o quê. Voltou, mas voltou pra fazer 10 segundos. O menininho lá que... Olha só, no episódio 3, o bebê que faz o Luke fez mais o Luke do que o Mark Hamill agora, no episódio 7. Não, mas eu acho que a gente não foi enganado. Pensa, ele não aparece no trailer. Não, alguma vez ele não aparece. Que ia ser sobre o Luke? Não falou nenhuma vez. Não falou, mas o pessoal fala assim, nós vamos voltar com Harrison Ford, Mark Hamill e... Mas daí, voltou, eles realmente voltaram. Ninguém mentiu. Sim, mas porra, 10 segundos? Não, mas ninguém mentiu. O cara não tem nenhuma fala. Inclusive no Twitter, o Mark Hamill no Twitter é sensacional. Qual foi a sua reação ao saber que exatamente. Nos últimos 10 segundos, a ele. Speechless. É, fiquei sem palavras. Opa, até caiu um copo aí. Foi o gato que derrubou meu copo. Eu gostei muito do episódio 7 sem mostrar o Luke. Não, eu gostei também, mas agora eu vou ter que esperar mais dois anos. Parou o terreno, pô, tá bom. É. Parou o terreno. Pô, eu queria ver o Luke lutando. Pô. Então, mas não ia dar pra desenvolver. Tem 3 personagens principais pra desenvolver. Muita coisa num filme só. Mas agora vai ficar bacana que vai dar pro Luke lutar junto com a Rey. Eu achei que foi uma boa decisão. Se eles realmente mudaram o roteiro, foi uma boa decisão. Mas vamos voltar que não matem o... vamos voltar, né? Voltar pro episódio... vamos voltar pro 4. Voltar pro episódio 4, que o espectador em casa quer saber do episódio 4, no episódio 7. Já falou no outro. Pra quem quer... Exatamente. É, o espectador em casa. Espectador, né? Ouvinte, porra. Ouvinte. Pode ser em casa, no trabalho, no carro. No ônibus, Mas se o cara estiver ouvindo no YouTube, ele não é espectador? Não, porque ele não tá vendo. Não, porque ele muda a aba e fica vendo outra coisa. Ah, tá bom. Quem falou que... Quem falou Han Solo aí? Eu e a Maia. E por que o Han Solo pra vocês é o seu personagem preferido? Porque ele é foda. Porque ele é foda e ele é, mano, ele é zoeira, é o cara da zoeira. É zoeira. E é malandrão, é tudo. Eu acho que é o personagem mais brasileiro do Star Wars, né, velho? O cara sendo uma verdade. O Han Solo é BR, mano, é verdade. E ele é meio anti-herói no começo, né? Tipo, o cara é contrabandista. Ele tá nem aí, pô. O cara atira... Bom, a gente vai esclarecer uma coisa aqui. Como a gente tá fazendo sobre o episódio 4, e o nosso público pode ser noob, tem a história do Han Solo atira primeiro, né? Uhum. Tem certo? Uhum. Vocês querem explicar essa história aí pro pessoal? Então, isso tem a ver com as milhares de versões remasterizadas que o George Lucas fez, né? E aí, em uma delas, ele fez naquela cena no... taverna lá, aquela cantina, sei lá o quê. O Greedo, né? O caçador de recompensa chega pra pegar o Han Solo, e na versão original, o Hans atira primeiro no cara. O George Lucas mudou essa cena em uma versão remasterizada pra fazer o outro cara atirar primeiro. Porque era, sei lá, desonrado o Han Solo atirar primeiro. É, porque o Han Solo... Mas, pô, na versão original ele atirou primeiro. É, porque a visão do George Lucas... Ah, não, ele... Mas... O Han Solo é um herói, ele não faria isso. Ele não atiraria primeiro no vilão. Mas ele ia esperar Solo o cara atirar e só ia se defender. O Han Solo ser um filho da mãe é uma das partes boas dele. É isso que faz ele ser bacana, pô. Isso que faz o personagem ficar legal. É, faz sentido ele tinha separado a mulher já. É. Já sei. Pior que é verdade. Porque então, a história do Han Solo é legal porque ele era uma pessoa ruim, entre aspas... Ele não era assim, chaotic evil, né? É um bigo dele. Então, é que assim, ele fazia coisa errada pra viver, pra, né, pra se dar bem na vida. Sim. Ele não era uma pessoa do mal, ele fazia as coisas erradas pra... Ele, né, só ligava pro bem dele do Chewbacca, o resto foda-se. Isso, exatamente. E é legal isso, que eu não é uma pessoa, um herói convencional, e ele vai pro lado bom, e ele ajuda os heróis, né, o Luke e a Leia e tal. Depois de muito dinheiro no começo, diga-se, né, de passagem, é, então, muito dinheiro. Depois da grana ele ajuda, né? vocês sabem da teoria das cores do Star Wars? Das cores? Do sabre de luz? Não, das cores das roupas dos personagens? Ah, não. Olha só, no episódio 4, todos os bons, né, os heróis, eles estão de branco, então o Luke e a Leia estão de branco. O Han Solo ele tá de branco e preto porque ele é neutro, e o Darth Vader ele é preto, a roupa dele é negra. Então você tem ali o personagem bom é branco, o ruim tá de roupa preta, e o personagem neutro, que ele ainda não se decidiu se ele vai ajudar ou não, ele tá de preto e branco. E o Stormtrooper? Não, mas o Stormtrooper é outra, é assim, isso é uma teoria, não dá pra... Senão todo mundo ia ficar branco e todo mundo preto, né, também no filme, né? A gente tá só falando dos personagens principais, Ele é um bom velho? Por que branco e marrom, então, pro Obi-Wan? Não, mas o Obi-Wan não entra nessa. Ah, peraí, então... Não, mas olha só. A lógica ia ser um filme noir, né, só branco e preto. Exatamente, ia ser um filme conceitual, se fosse isso a risca, né? E pode reparar, por exemplo, o Luke tá de branco na Nova Esperança, no Império Contra-Ataca, ele tá de cinza, porque ele tá já flertando com o lado negro. No Retorno de Jedi, ele já tá de preto, porque ele tá ali no limiar entre o lado da luz e o lado negro. E depois que ele enfrenta o Imperador, se vocês repararem, a roupa dele que é preta, é aquelas roupas que tem vários botões, né? E uma parte da roupa desabotoa. E dobra, né? Faz uma dobra assim pra frente. Só que o lado de dentro da roupa é branco. Então no final, o branco apareceu pro Luke. O lado no luz final dele. Ele sempre foi branco por dentro, né? Exatamente. Ok. Não, é genial, cara. É genial. O George Lucas é gênio. É praticamente um Kinder Ovo, né? Assim, isso é filmografia, é jeito de fazer um filme. Cara, coisa é genial, que ele não fez no episódio 1, 2, 3. Que o J.J. Abrams fez de volta agora no episódio 7. E você vê, e agora a roupa do Luke no episódio 7 é uma roupa que, branco, é muito mais branca do que a roupa do Obi-Wan como mestre. Ou seja, agora ele é um mestre Jedi da luz mesmo, sabe? Então, vocês podem analisar a teoria das cores, ok, não vale pra todos os personagens, né? Senão vai ficar só preto e branco o filme. Uh-huh. Mas pra alguns personagens, pros principais... Vocês podem ver que tem uma lógica também. O George Lucas é muito esperto, cara. Ele é muito inteligente. É uma coisa de gênio, assim, pra meu ver. Pô, é foda. Eu não quero dar crédito pro George Lucas por isso. Pô, ninguém falou que gosta da Leia. Ninguém curte a Leia. Aí a Leia é chata pra porra, hein? Não, nós vamos entrar na Leia agora. Oh, nós vamos entrar na Leia agora. A única parte que eu gosto da Leia é quando ela tá vestida de Slave Leia. Então, isso é uma coisa que eu nunca consegui confirmar se isso é verdade ou não, mas já falaram que foi a própria Carrie Fisher que pediu pra fazer. Foi ela. Foi, né? Uhum. Não, isso é só pra calar a boca da feminista. Não, foi ela mesmo. Ela queria uma roupa mais sensual, porque ela só usava roupas mais, né? Ah, é que se você parar pra pensar, ela tinha 24 anos. Tinha um corpão, naquela época tinha um corpão, e tava sempre com uma túnica gigante no filme inteiro. O que eu acho interessante da Leia é que ela também faz papel de heroína na Nova Esperança. E ela não faz só papel de princesa em perigo. E é engraçado porque o Han Solo e o Luke vão resgatar ela. E ela reclama: não, vocês estão chamando isso de resgate? Deixa que eu faço. E aí, a partir desse ponto, ela que lidera o próprio resgate. Eu acho isso muito legal. Você fala isso no episódio 6, né? No comecinho? É no 6? Não, no episódio 4. Episódio 4 mesmo. Quando ela tá presa. Ah, quando ela tá presa, tá certo. Isso. Ela pega a arma do Han Solo. Não, dá isso aqui pra mim, você não sabe fazer. E ela vai lá e ela faz. E assim, ela é um pouco chatinha, ok, ela é um pouco chatinha. Mas é que pra aquela época, assim, a mulher tinha que se impor mais, né? Então a Leia é uma personagem que ela se impõe, ela põe o dedo na cara. Ela não se intimida com o Tarkin, ela não se intimida com o Darth Vader. Ela dá uma... Meu, ela dá umas tiradas no Darth Vader, ela fala assim, não, você tá na coleirinha aí do Imperador, do Tarkin e tal. Ela não tá nem aí, sabe? É uma personagem forte, mesmo. Ah, ok, um pouquinho chatinha, mas, pô, representou bem, eu achei bem legal. Lançou moto, e antes, né? antes de ter a Rey, todas as meninas se vestiam de Leia, né? Sim, então. Lançou moto, aquele cabelinho dela, puta, quem... Pô, né? Quem aquele cabelinho lá é icônico, isso, né, cara? Fazer o cabelinho daquele tipo assim, pô, muito louco, velho. Nossa, que menina, nunca fez isso no cabelo. Você já fez? Ô? Oh? Eu concordo com você, Rafa. Pra época, ela foi uma puta personagem, né? Que realmente não tinha muitas personagens mulheres naquela época, né? Que eram heroínas e tal. Só que, eu não sei, eu acho que o papel dela podia ter sido melhor aproveitado. Não desenvolveu muito. Não, ela tem umas falas que... Não. É que a Carrie Fisher também, depois isso, ela tava toda nas drogas. Isso tava... não é só ela também, né? A situação geral do episódio 4, 5, 6 não é lá essas coisas. Os personagens, eles só têm uma química boa porque os atores eram muito amigos, assim. Então, eles ficavam bem na cena. Porque eles tinham uma intimidade maior, assim. Mas a atuação e principalmente as falas, assim, não é lá essas coisas. Ah, mas também, aqui não dá pra você comparar um filme de agora, assim, que a gente tá com a cabeça de agora, né? Na época foi o que tinha de melhor. Sim, com certeza, mas... Atuação, não. Mas isso não é uma desculpa, porque episódio 1, 2 e 3 também tem diálogos horríveis. É, quem faz isso é o próprio diretor, né? O George Lucas que tem esse dedinho aí. O George Lucas não se preocupa. Ele não é um diretor que se preocupa com o diálogo, ele se preocupa com o jeito que a cena foi gravada. Só. Ele é um bom produtor e criador de conceitos, ele não é um bom diretor de atores. Todo mundo que tem umas coisas meio pastelão nesse filme. Eu acho. Ele chega assim, você precisa levar um beijo bem dado, não sei o que. Tipo, os negócios, tipo, nada a ver, tá ligado? Tipo, o Han Solo falando pra Leia lá. Acho que é no quinto. Não, essa parte aí é da hora, pô. Aí, nada a ver, o Han Solo dá várias tiradas. Não, eu acho da hora essa parte. Essa parte eu acho da hora. Tá, mas é meio... Sei lá. Mas no 5 já não é mais o Jorge Lucas que tá na direção. É, não é mais. Outro cara. If you strike me down, I shall become more powerful than you can possibly imagine. Bom, agora a gente vai analisar um pouquinho as inconsistências que o Obi-Wan faz na Nova Esperança, né? Que o George Lucas, como ele fez a trilogia Prólogo, episódios 1, 2 e 3, algumas falas do Obi-Wan não fazem muito sentido na Nova Esperança. Por exemplo, ele fala pro Luke, quando eu conheci seu pai já era um grande piloto. Mas ele era. É sim. Ele só se era. For piloto de... Um molequinho era um bom piloto. Assim, só se for piloto de pod, de né? Pod, da Racer. Mas quando você assiste a trilogia clássica, o cara fala, seu pai já era um grande... O que, que você imagina? Que o cara era um piloto de caça. Sim, mas daí é uma você... Coisa que eu falo, é uma coisa que eu falo assim, o Diogo, sabe meu irmão? Meu irmão é um grande piloto. Não. Aí quando você vai ver, ele é piloto de Mario Kart. Não, mas peraí, deixa eu fazer um comentário. Você entendeu? Não, mas ele não especifica nada. Não especifica, mas fica... Tá, ok, deixa eu comentário. Ó, peraí, rapidão. Mas tem uma cena que o Anakin, ele entra numa nave lá, e, mano, ele arregaça os droids, sai voando. Mas o Obi-Wan viu isso? O Obi-Wan, alguém falou mas pra ele, pô, aquele moleque lá. O Anakin, cara, é foda, subiu lá na navezinha, na Boo Starfighter, detonou a Ele não viu, mas sabe, acho que sabe. Aí o Obi-Wan, Moleque, é foda. Quanto tempo, foi aprendiz do Obi-Wan? Você acha que o Anakin não contou essa história 1 milhão de vezes? Eu sei, mas ficou meio assim. Não, teve muito tempo que não apareceu na trilogia nova, sabe? Às vezes aconteceu entre uma cena e outra. Não concordo. Tudo bem, vocês acharam que não. Que até que bateu. Olha, eu defendendo Star Wars de vocês, hein? Eu não tô falando que é ruim ou que. Eu só tô falando assim, pra mim, ficou um pouco esquisito. Parece um, um Obi-Wan com Alzheimer. Ele ficou meio... Bom, ele era velho. Olha só. É que assim, outra coisa de Tatooine é porque, assim, 20 anos de Tatooine é 40 anos na pele, né? Que se olha o Ian McGregor, terminou lá no episódio 3, benzão, passou 20 anos e envelheceu 40 anos. Os tios do Luke estavam ótimos no episódio 3, no episódio 4, maracujá de gaveta, bicho. Isso é uma crítica que eu tenho ao episódio 3, se você deixar eu falar do episódio 3, porque o episódio 3 ele fecha a história certinho, bonitinho, ele não deixa isso, nenhuma isso ponta solta, fecha certinho, só que ele é muito imediato, assim, a história acabou... Vai acabando rapidinho. Daquele ponto ali, o Yoda vai pro exílio e o Obi-Wan vai pra Tatooine. Porra, são 20 anos. O cara não podia ter esperado 1 ano, 2 anos. Não, foi ali. Acabou o filme, ele fechou todas as pontas soltas ao mesmo tempo. Diogo, ali é porque ele era a única chance que ele ia ter de fazer o fechamento. Não ficou bom desse jeito. Ele fechou a história com canetada de roteiro. Eu não gostei disso. Vamos pra próxima aqui. Agora eu vou falar uma que não tem como vocês falarem que o Obi-Wan tá dando uma zoada no Luke. Ele fala assim, ó. Seu pai queria que esse sabre de luz fosse entregue a você. Porra, esse sabre de luz que ele entrega pro Luke, ele pegou do Anakin quando ele cortou as pernas do Anakin. E o Anakin fala pra ele que odeia ele, com todas as letras. Eu te odeio. Ele vai lá e pega o sabre e vai embora. Eu sei, mas ele também podia estar fazendo uma mentira. Ele mesmo, ele não falou assim, ó, seu pai é um vilão, tal. Não, ele, tipo, queria fazer a cabeça do cara pra levar ele, pra ensinar ele a usar a força. Nós estamos falando do Obi-Wan louco e mentiroso e tal, mas assim, nós estamos zoando, a gente sabe por que, que ele fez isso, né? A gente só tá dando uma zoada aí, que ele deu uma mentira forte aí pro Luke. Inclusive, agora se ele tivesse contado logo de cara que o Darth Vader era pai dele, eu acho que o Luke não tinha nem saído de Tatooine. Não tinha ficado lá. Não, é. E teve outra coisa que ele mentiu, quando ele viu o R2... Ele deu nunca vi. Mas a gente já vai falar dessa. Deixa eu só terminar aqui do sabre. Agora, uma coisa legal da parte do sabre é o seguinte. No episódio 2, o Obi-Wan fala pro Anakin. Nunca perca esse sabre. Esse sabre é a sua vida. Esse sabre significa ser um Jedi. No episódio 3, quando o Anakin vai... No episódio 2, ele perde um já. Então, mas no episódio 3, quando o Anakin vira um Sith, o que o Obi-Wan faz? Pega o sabre dele, ou seja, você não é mais um Jedi. Sua vida acabou agora, já era, acabou pra você. Isso ficou legal, achei. E mostrou também como o Obi-Wan pegou o sabre. Como é que o Obi-Wan tem o sabre? Eu acho que o sabre em si, ele não quer dizer tanta coisa assim. O objeto em si, eu acho que é mais o simbolismo dele, né? Porque se fosse assim, o Anakin já tinha se ferrado no episódio 2, que o sabre dele foi cortado no meio. Chega o Mace Windu e dá outro sabre pra ele. Assim, de boa, sabe? Então, mais o simbolismo, né? No episódio 7, o negócio de essa arma é uma arma Jedi acabou, porque, tipo, tava lá o Finn, que era um Stormtrooper, que nunca teve treinamento nenhum, mexendo no lightsaber. Isso eu não gostei muito, não. Que deu uma banalizada aí no sabre. Eles transformaram o lightsaber numa arma normal. Mas o Finn usou o lightsaber como um Stormtrooper usaria um lightsaber, né? Sim, isso é verdade. Tem que admitir. Até aí teve um general droid lá que usava lightsaber, pô. E o cara é um robô, né? O cara tem processamento, né? Pra usar um sabre. O cara também tem treinamento em espada, porra. Não, eu sei que o Finn tem, porque o cara que enfrentou o Finn sabia usar arma branca, então óbvio que o Finn também recebeu o mesmo treinamento. Mas não é um absurdo que os Stormtroopers recebam treinamento desse tipo. Mas, não é. Mas assim, você dá uma vareta pro cara, ele vai fazer alguma coisa com ela. Bom, mas o que me incomoda, tanto que quando eu assisti o episódio 7, eu perguntei pro meu amigo, tipo, pera, o lightsaber não é só usado por quem consegue controlar a força? Porque na minha cabeça era isso. É, seria, né? Era pra ser isso. Isso que eu achei estranho. É. Verdade. Isso que eu achei estranho. Ah, tinha uma pessoa que sabe controlar a força. Por isso que os Jedi usam e os Siths usam. Mas... eu acho que isso é falado só no universo estendido. É. Não, mano, o próprio Obi-Wan fala que essa é uma arma Jedi, elegante. E daí? Porra, mas você vai usar uma espada que você postou, cortou, cara? Uma katana é uma arma samurai, mas não quer dizer que só samurai pode usar. Mas isso que o James Dalek acabou de falar, é uma arma extremamente perigosa. Pra você não se ferir com ela, você tem que ter a força. É uma arma extremamente perigosa. Encostou, morreu, porra. É, então. Ah, não muito, mas ok. Né? Ok, vamos agora pra próxima. A Mayara até tinha levantado a parte do R2. Então, o negócio do R2 não faz sentido algum. O filho da puta viu o R2 várias vezes e veio com essa bichice de não sabe quem que é o R2. Não, é que assim, ele dá uma zoada no R2, ele dá uma mentida, mas não dá ao mesmo tempo. Porque assim, o Luke fala, esses droids aí estão falando que são seus, né? Uhum. Aí o Obi-Wan fala, mas eu não me lembro de ter tido droids. É que ele não fala que ele não lembra daqueles droids, ele fala assim, ele realmente não era dono do C-3PO, eu lembro... É Miguel. Mas ele pilotou na nave assim, dele lá, porra. Mas assim. Na nave do Obi-Wan não tava, não. Quem teve a memória apagada foram os androides e não o Obi-Wan. Na minha opinião, foi outra canetada de roteiro no episódio 3. Não, isso foi cagada do roteiro. Porque assim, ele podia ter falado assim, pô, é verdade, eu nunca tive droids, mas esses aqui eu conheço. Ou ele falaria alguma coisa desse tipo assim, já passamos por muita aventura. Eu não sou dono deles, mas já conheci. Sabe, assim, minha opinião, por que que essa cena foi ruim? Porque eles colocaram o R2-D2 e o C-3PO no episódio 1, 2, 3. Não tinha necessidade nenhuma deles estarem lá. Eles colocaram mesmo Android. Aí o que eles puderam fazer? Apagar a memória deles no final do episódio 3. Se não, realmente não ia fazer sentido. Ah, ok. Não, tudo bem. Ah, mas a gente sabe que, quem viu Star Wars vai querer que o C-3PO e o R2 estejam lá. Lógico. É que ele colocou de um jeito que, causou certas inconsistências. Concordo, né? Até, eles estarem lá não é o problema, o jeito que ele usou é o problema. Porque não tinha motivo nenhum o C-3PO ter sido criado pelo Anakin. Por quê? Não, isso não melhorou em nada. Isso não vou nem comentar, mas vamos focar aqui no episódio 4. Vamos focar no episódio 4, senão a gente não vai pra frente. Então, mas enfim, essa parte ficou estranha. Inclusive o R2 no episódio 3 salvou a vida lá do Anakin e do Obi-Wan na nave da Confederação. Sim. Quando eles estavam indo enfrentar o Dokkan. Porra, o cara não lembra disso? Sabe? Pô, o George Lucas tinha que ter colocado o R2 um pouco mais distante do Obi-Wan, né? Não sei, ficou estranho. Ah, ok, ele não foi dono mesmo, mas ele lembraria. É, lógico. O R2-D2, ele salva... Eu não lembro se é no episódio 1 que ele salva a Padme na nave lá. É por causa dele. É no 2. Então, é ali que ele aparece na história, assim, realmente. Que ele foi o único Android que sobrou pra consertar a nave e salvou todo mundo. Ah, não, na nave é no 1. No 1, foi no episódio 1, né? E, inclusive, nessa nave tava o Obi-Wan e o Qui-Gon também. Ah, é mó pressão. Essa foi zoada. Jogando o droid no lixo, que mancada, tadinho. É da necessidade absurda do George Lucas de fechar todas as pontas. Essa ficou meio zoada. Outra do Obi-Wan. Manja quando o Luke e o Obi-Wan encontram aquele veículo dos Jawas destruído? Sim. E um monte de Jawas mortos? Sim. O Obi-Wan fala, essas foram tropas imperiais, porque somente as tropas imperiais seriam tão precisas. Porra, os Stormtroopers não acertam um tiro no filme. Meu, eles passam de boa no corredor e ninguém acerta aqueles infelizes. Aí vem o Obi-Wan e me fala que eles são os mais precisos da galáxia. Pelo amor de Deus. Não. Isso é zoado também. Essa parte dos tiros é pior, né, meu? Tipo, mano, os caras... Você vê assim, tá o Han Solo e... 10 troopers lá, os caras pá, né? Só tipo, dá uma esquivadinha com a cabeça, assim, e tal. Aí um tirinho, pá, já acerta no peito do cara, o cara já cai. Porra, mano. O console é foda, né, mano? Não, mas sabe o que é? Mas vocês sabem da teoria? Que tem uma teoria também dos Stormtroopers, é que eles estão errando de propósito. Olha só. Nossa. Quando eles tinham que ser fodas, eles foram fodas. Quando sim. Eles usavam... Puta, quando eles eram clones, eram fodidíssimos. Não. No próprio episódio 4. Olha só. Quando eles precisavam matar... Eles precisavam matar os pais do Luke, né? Os pais adotivos, no caso, os tios, né? Eles mataram. Eles precisavam matar os Jawas. Eles mataram. Eles precisavam vencer a nave da Princesa Leia. Eles destruíram todos os soldados lá dentro, mataram todos. Sim. Tanto que a Princesa Leia foi capturada. Agora, quando o Luke, o Han Solo e a Leia estão fugindo da Estrela da Morte, a Estrela da Morte, ela tá com um dispositivo de rastreamento. Então, na verdade, os Stormtroopers estão deixando eles fugirem porque a nave vai ser rastreada. E eles vão dar a localização da base da Aliança Rebelde. Então eles estão errando de propósito. Pra saber a localização da nave da. Tá, mas a localização da base. Não, sim, mas. Tudo bem, mas. Entendeu? Tem essa teoria também, né? Se você for parar pra pensar, até faz sentido. Não, você pensa assim, por exemplo, Stormtroopers era o exército de clones, certo? Não são mais clones no 4, né? No 4, não são. Não é o exército de clones? Não, porque o. Tanto que o Han Solo e o Luke se disfarçam de. Ah, Storm é, pode Trooper, crer. E o Han Solo é muito maior que o. Maior, verdade. É, não é mais clone. Mas os clones eram fodidos, os caras não erravam um tiro, mano. Não, os clones eram fodas. Por isso que não são clones também, né? Porque como que os clones acertavam tanto e agora o Stormtrooper não acerta? Deixa eu ver, tem mais alguma coisa do Obi-Wan? Acho que é só isso, né? Ah, não, tem sim do... Que ele era amigo... Que o Darth Vader matou o pai dele. Mas aí tudo bem. Ah, é verdade. É loucura, né? Ele... É, a gente já discutiu isso, que ele não ia falar pro moleque que o pai dele era o Darth Vader, mano. É que assim, foi uma licença poética que o Obi-Wan falou, que o Anakin foi traído pelo Darth Vader, etc. Assim, é porque na verdade quando ele foi pro lado negro, ele deixou de ser Anakin, né? Então o lado negro, que seria o Darth Vader, matou o Anakin, que era o lado da luz. E zoado que na versão dublada, ele fala que é Anakin Skywalker. Nossa, tá louco. Anakin Skywalker. Não. Anakin, pelo amor de Deus. Bom, agora as considerações finais. O que vocês têm aí pra falar de considerações finais em relação ao episódio 4? Não, eu queria falar que a cena do Luke Skywalker entrando na Estrela da Morte pra dar o tiro no buraquinho lá, puta, sensacional, né, cara? Tipo, ali você vê quando ele começa a ter os instintos da força e tal, mas você descobrir. Puta, achei muito louco. Pra mim, a melhor cena do filme, uma das melhores cenas, é quando ele... Consegue entrar lá e destruir a... Ele tira o visor, né? Ele é o... Puta, aquilo lá é genial, falando, é verdade. Confia na força. Tipo assim, não confia no que é o comum, né? No que é o comum, no que é o básico. É, siga os seus instintos, né? Isso. Siga que, vai fazer o óbvio. O que você tá sentindo. É, não vá pelo óbvio, né? É genial mesmo. É bom. E você, James Dalek, alguma consideração? É um filme muito bom, pelo que ele representa. Fotografia também é muito boa, efeitos práticos. Ele inovou o cinema, né, pô? O episódio 4, agora que saiu o 7, é o meu terceiro Star Wars favorito, então. Qual o primeiro? Antes era o segundo. É o 7. O segundo? O segundo é o Império Contra-Ataca. E o terceiro, o Retorno de Jedi. É o episódio 7. O 7 é o preferido. É, depois que saiu, passou a ser, porque eu acho que como filme ele é o mais divertido de todos. É, isso é verdade. Mas assim, se não fosse o episódio 4, não ia ter episódio 7. Por isso que pra mim o episódio 4 é melhor que o 7. O episódio 7 só é bom porque teve o episódio 4. Não, o episódio é bom por causa do J.J. Abrams. Concordo. Okay, se fosse o George Lucas, também. Eu acho que ia ser uma bosta. Ia fuder. Mas assim, se não fosse o episódio 4, se não fosse a trilogia clássica, o episódio 7 não ia ser tão bom. Tudo bem, Rafa, vamos voltar mais um pouquinho. Se não fosse o George Lucas, então não existia Star Wars. O George Lucas é foda. Mas ele é foda. Não, eu sei, mas né, com a sua lógica a gente pode voltar até a primeira história lá que o George Lucas é a minha opinião, porque assim, o episódio 4 trouxe todos os conceitos. Como filme, qual que é melhor? O filme, não tô falando da história. Mais? Você pode porque em termos de história, é a mesma história em todos os filmes. É o mesmo universo, é o mesmo tudo. Eu não sei responder então, pra você qual que eu gosto mais. Como filme, qual que é melhor? Eu ainda gosto mais da trilogia clássica, só que eu não sei qual da trilogia clássica que eu gosto mais. Porque todos pra mim, eu gosto igual, eu acho. Todos pra mim tem uma coisa que... Bom, mas que assim, não tá... são considerações finais. Que não tá muito errado assim. Também, porque é como se fosse um filme só, né? Então, eu não sei dizer qual dela é melhor, sabe? O 4 é legal porque apresentou tudo de novo. O 5 é legal porque é mais sombrio e tem a parte do Darth Vader e do Luke. E o 6 é legal por causa que é a redenção do Darth Vader e o Luke tá foda. Eu não sei me decidir qual que é o melhor. É legal porque eu... É, também. Eu gosto de igual. Fazer uma pergunta mais divertida, então. Qual que é o pior deles, na opinião de vocês? Nossa. O 2. Episódio 1, também, eu acho. Cara, pra mim acho que o 1. Eu acho que o 2 é pior. Pra mim, o 2, aquele Anakin, eu nunca não consegui convence. Terminar de assistir, nunca. Eu já assisti, sei lá, umas 15 vezes, eu nunca até consegui terminar. É que o Jorge Lucas, porque assim, eu não lembro quem foi que falou no podcast passado que a menina que faz a Rey é uma excelente atriz. Eu concordo. Eu acho que a única atriz melhor do que ela de todos os Star Wars foi a Natalie Portman. Só que estraga ela no filme, cara. Ela não. Ela é uma excelente atriz, mas ela não tá boa no filme. E no 2, principalmente. É que também ela era novinha também, então ela começando. Ela não brilha muito. Pô, mas daí ela fez. Ela não brilha muito. Ela tinha 12 anos. Brilha muito. Essa aqui vai brilhar. Ela é uma ótima atriz, mas o Jorge Lucas não se importa com a atuação. Por isso que ela não aparece no filme. E aí os diálogos do 2, a história do 2, é tudo ruim. Bom, a história. Ô, Diogo, você já deu suas considerações finais? Já, né? Já, eu falei que o Star Wars James é o Dalek terceiro. Também. Terceiro. É, você já falou? Agora a Mai, então. Ah, eu gosto muito porque é o começo de uma coisa muito grande, né? Começou tudo ali. Eu gosto de introduções. Não sei se eu já falei isso nesse podcast. Eu gosto de filmes introdutórios. Então eu gosto do primeiro do Harry Potter, eu gosto do primeiro do Hobbit. Eu gosto muito do primeiro do Star Wars. Justamente por causa disso, porque ele começa a construir toda a história. E ele constrói bem, né? Tem um problema de atuação? Tem problema de atuação? Tem problema? Tem, mas tem ao todo roteiro, é um filme muito bom. É. Eu acho que a proposta deles é muito boa. Tipo, o roteiro pode não ser tão bom, mas pela proposta é ótimo. Tanto que deu certo até hoje. Deu um montão de frutos, né? Deu o universo expandido depois. Episódio 7 bateu não sei quantos recordes com o mesmo roteiro do episódio 4, então tá valendo, né? É. Alguma consideração, Barba? Eu gosto bastante do episódio 4, justamente porque ele apresentou um universo totalmente diferente do que tinha no cinema. Ele juntou esses... O George Lucas juntou todos esses elementos que a gente já comentou, fez uma coisa nova. A história do Luke, que a gente vai descobrir mais pra frente, eu gosto bastante nesse episódio 4, que ele começou camponês e terminou dentro de uma nave, de um caça, né? De uma X-Wing. E também... O jeito que o George Lucas fez o filme misturado com a trilha sonora, que a gente não comentou, mas, poxa, a trilha sonora casa perfeitamente. Puta, esqueci, né? De falar, deixei nas anotações. John Williams. Puta, John Williams arrebentou. Pariu. John Williams arrebentou nesse filme e é um filme que traz uma trilha sonora ótima, efeitos especiais que na época foram top de linha e que até hoje a indústria puxa muito, né? Com, por exemplo, agora episódio 7, com efeitos práticos. Os atores, ok, não são os melhores, mas a química entre os atores é excelente. E é isso aí, Star Wars é ótimo, foi o filme que começou tudo e eu acho ótimo. E de Star Wars eu nunca vou me cansar. For my ally is the Force. And a powerful ally it is. Kunite! E se você gostou desse podcast, você pode seguir a gente nas redes sociais, no Facebook em www.facebook.com/noobcast, lembrando que os dois O's, na verdade, são dois zeros. Você também pode seguir a gente no Twitter, @noobcast_br, também o noob são dois zeros. E você também pode visitar o nosso blog, que é o noobcast.wordpress.com. eu tenho outro podcast apenas sobre Doctor Who, se vocês quiserem ouvir, se chama Basically Run. O site é doctorwho.com.br. Vão lá. É muito e ouçam bom. A gente. Muito obrigada. Comente. Se vocês quiserem me seguir no Twitter, o meu Twitter é @maialoreiro. Se você está ouvindo nosso podcast pelo celular, não esqueça de assinar ele no iTunes. Se você está ouvindo pelo YouTube, não esqueça de dar o like e comentar. E até a próxima edição. Comenta. E aproveitando o assunto que a gente teve aqui hoje, eu vou desligar aqui e vou assistir o episódio 4. Falou pra vocês aí. Falou. Remember, the Force will be with you, always.